Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e hoje vamos aprender que porcos sabem voar, sim, por que não? Cara, essa foi excelente, cara, eu não tinha pensado nessa. Parabéns, viu? Troféu joinha pra você, tá, Jorge? É nóis. E aqui é o Nerdmaster e o único lugar onde eu já vi mais biplanos malucos do que nesse desenho foi na Esquadrilha Abutre. É, Muttley, faça alguma coisa. Medalha, medalha, medalha, medalha, medalha. Le temps de cerise chifflera bien mieux. Mas il est bien court, le temps des cerises, l'on s'en va tout. É, pessoal, hoje sou eu, Nerdmaster, e pra quem não entendeu o tema, hoje nós vamos trazer mais um filme do Estúdio Ghibli, onde nós falaremos sobre Porco Rosso. E sim, é o filme favorito do Nerdmaster. É o segundo mais favorito. E o primeiro qual é? Você já gravou o Castelo Animado? Ah, sim, com certeza. Inclusive, link... E o terceiro, eu acho que a gente não gravou ainda. Qual que é? É... Na Colina Cocurico. Já gravamos. Ah, então pronto, vocês já gravaram meus top 3, então foda-se. Só faltava esse. Só faltava esse aqui a gente acabou resolvendo já. Ó... Temo. É literalmente Castelo Animado em primeiro, Porco Rosso em segundo, Cucurico em terceiro. E olha que eu gostei pra caramba de ter assistido, hein? Putz, grila. Não é, porra, é Miyazaki, fia. Miyazaki é Miyazaki, bem. Bom, vamos então, sem demoras, para o momento ficha técnica. Momento Jorge Pidja. Nada como uma vinheta de automática. Eu quero ver esta merda virar vinheta. Prefiro que a vinheta seja automática. Ou seja, não precisa editar. Automática não, você quer que eu fique escravo dessa porra, dessa vinheta pra sempre. É que é o que você quer dizer, né? Ah, você gosta de fazer e eu gosto de que você faça. Então tudo certo, tudo combinado. Vamos lá. Filha mãe. Minha mãe agradece a falta do palavrão, vamos lá. Lançamento deste filme foi no dia 18 de julho de 1992, ou seja, está perto de completar 32 anos de lançamento. Pra tu ver, né? E aqui no Brasil... Tá perto de... Peraí. Tá perto de completar? Não, ele já completou 30 anos de lançamento em 22, ô... Sim, mas Paulo. Está perto de completar 32 anos, foi o que eu falei. Ah... E lançamento aqui no Brasil foi no dia 20... Não, peraí. Não, 92 pra 2002, 10. Pra 2012, 20. Pra 2022, 30. Ele já completou 30 anos, o analfabeto matemático. Eu falei que está perto de completar 32 anos. E quem é que comemora 32 anos? Ué, nós... Porque aí é uma obra de arte, né? Pariu. Tá bom, tá, vou discutir não. Agora sim, nós podemos comemorar os 30 anos do lançamento do DVD aqui no Brasil, porque foi no dia 24. Não. Esse é o lançamento do desenho no cinema. Que foi no dia 24 do 6 de 1994. Eu sei porque eu vi. Então, 30 anos atrás. Já completou, inclusive, mês passado. Sim, eu tinha meus 20 aninhos na carinha. Tava tão novinho. E eu era só uma criança, eu tinha só 10 aninhos. Não teve dublagem, era só legendado. Eu tive que ver, inclusive, num evento comemorativo de Japão e o Caramba 4. Olha só. Bom, lá no Japão foram lançadas 3 vezes por mídias físicas. Em 93, pouco depois do filme, por VHS, pela Tokuma Shoten. Em 23 de abril de 1999, foi lançado em DVD pela, na época, Buena Vista Home Entertainment Japan. Hoje em dia, Walt Disney Studios Japan. Uhum. E no dia 6 de janeiro de 2013, a Walt Disney Studios Japan lançou em Blu-ray. E aqui no Brasil foi lançado numa coletânea com o Porco Rosso, eu acho que era com a Mononoke Hime e mais a Nausicaa do Vale do Vento. Sim, era uma trinca. É, aquelas coletâneas do Estúdio Ghibli, né? Sim, eu tenho justamente essa, eu gosto muito. Muito bem. A duração do filme é de 94 minutos, vulgo 1 hora e 34. E passa tão rápido que tu nem percebe. Com certeza. Dirigido por The Hayao Miyazaki. Produzido por Toshio Suzuki, que além de vários dos filmes do Ghibli, ele produziu o Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Puta que pariu. Cara, eu vou te contar um negócio, não, nada contra, adoro Evangelion, mas essa putaria de fazer cada ano um outro... Ah, vamos contar a história de novo, vamos contar o final de novo, e de novo, 3.0, 4.1, 5.9. Ah, cansa, porra. Parece até o Shingeki no Kyojin com suas... Tipo... Né, parece até o Shingeki no Miojin, exatamente. Arslan Senki, como produtor no primeiro episódio. Arslan Senki, pra quem não sabe, é o anime de histórias de guerras medievais feitas pela autora de... Full Metal Alchemist? Sim, tô sabendo e não, ainda não vi isso. É muito bom, viu? E, como diria você e a Sarah, Sakura Carta Carta, ele foi como colorista a série inteirinha. Porra, colorista da Sakura Carta Carta, meu filho, eu vou te contar um negócio. Tu teve trabalho, hein? Que eu quero aquela caralhetinha de cor. Puta que pariu, tadinho do você, viu? É, ele mais uma equipe. Muito bem. Foi desenvolvido pelo The Studio Ghibli. Duh. E dessa vez não The, porque não é óbvio. Foi dublado pela nossa extinta e amada Studio Alamo. Muito bem. Que dublou outros animes como Love Hina, a primeira versão de Hunter x Hunter, uma das redublagens de Hamameio. Ah. Mas vamos só deixar um negócio claro. Essa dublagem é para a última versão do DVD e do Blu-ray, tá? Porque no Brasil ele não foi trazido no cinema dublado, não. Sim, senhor. Por fonte, temos um mangá. Esse daqui foi uma explosão de cabeça da minha parte. Eu não sabia que o Hayao Miyazaki fazia mangá. Claro que fazia. Duh, pra você. O título desse mangá é Hikotei Jidai. É um mangá produzido pelo Miyazaki em 1989. Era um one-shot, né? Porque, porra, não tem história suficiente no... Sim, é um one-shot, né? Ah, bom. Roteiro, assim como a direção, foi feita pelo Hayao Miyazaki. Teve como orçamento 9.2 milhões de dólares na época. Ou seja, uma bananada. Na época custou... 35 bilhões de cruzeiros reais. Hoje em dia, conforme conversa... É sacanagem que tu foi pros... Cara, sacanagem que tu foi buscar os cruzeiros reais mesmo? Fui. Inclusive, conversão... Vai ter trabalho essa... Trabalho essa na puta que te pariu. Inclusive, cara. A conversão pra real, de 129.004 reais com 7 centavos. Tá bom. Ok. E a receita... Pelo menos na época em que ele estava em cartaz, até ele ser declarado fora de cartaz, foi de 59 milhões de dólares. Porra, se gastou 10, ganhou 60, parabéns, viu? Pois é. Isso fora a venda de DVD, VHS, Blu-ray depois, tá, neném? Sim, exatamente. Se for pegar a venda de VHS, Blu-ray e DVD, nossa, passou de R$1 milhão hoje em dia fácil. Que só numa dessa é mais de 827 mil reais, né? Só de mim eu achei. Pois é. O mangá em questão, ele tem um volume só, são 3 capítulos. E ele foi lançado entre março e maio de 1989. Foram 3 meses lançando um capítulo por mês. Ok. Autoria, obviamente, do Hayao Miyazaki. E lançado pela editora Dai Nippon Kaiga, na revista Model Graphics. E então, Nerdmaster, brilha no aviso de spoiler. Prepare-se, senhor doutor querido ouvinte, pois vou lhe pechar uma maldição. Se você... Você... O filme tem mais de 30 anos. Vão tomar vergonha na putaria da cara de vocês, tá? Se você não viu o Porco Rosso, que tá disponível na Netflix pra ver. Não tá dublado, mas tudo bem. Tem inglês e tem japonês. E vai se foder se você não sabe ler legenda, porra analfabeta. Ah, você! Se você não viu o Porco Rosso, mas tá afim de ouvir o Animesfé, eu vou lhe pichar uma maldição. Você vai ficar com focinho de tomada, mas não de porquinho. Vai ser dessa tomada nova de 3 pinos, vai ficar com um buraco no meio pra pendurar penduricalho. Acabou? Sim. Então tá ótimo. Vamos à sinopse dessa vez da minha parte. Inclusive, esta sinopse veio direto do site do Estúdio Ghibli, tá? Oh. Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcelino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele. Tá, vamos deixar duas coisas claras aqui. Primeiro, eu não sei de onde é que você tirou esse Porcelino, porque não é esse o nome do personagem. É Marco Porgueô, não Porcelino. Sim. Mas tudo bem. Isso daí, então, você culpa o pessoal do Estúdio Ghibli, que eu só fiz um Ctrl-C e Ctrl-V. Tá bom, parabéns pra você. E em segundo lugar, não são os piratas que contratam o piloto americano, e sim a associação de... Vamos dizer, é como se fosse a Federação dos Vagabundos Local, entendeu? Não é só os piratas. O pirata é uma parte. Sim, sem dúvida. Dessa federação. Então a federação é que contratou o Curtis lá. Não é o... Não foram os piratas, não. Porque os piratas... Vamos já falar dos piratas aqui rapidinho. Só a título de curiosidade. Checa aí nos facts da Ghibli. Bandidos atrapalhados. Cheque. Então tá lá. É o pirata do pirata do céu, tá? Sim. Mas vamos lá, seguindo. Primeiro de tudo, agora vamos falar um pouquinho sobre os 6 personagens principais desta trama, porque os outros ou não aparecem muito ou não tem nem nome. Não tem nem fala. Pois é, eles só aparecem. Primeiro de tudo, o nosso protagonista, o nosso suíno protagonista, né? O Porco Rosso, que nós podemos... Para começo de conversa, como foi falado aqui, o Porco Rosso, ele é um piloto, só que não foi falado aqui uma coisa muito importante, que ele é um piloto italiano, tá? Que inclusive a aventura se passa na Itália. No Mar Adriático. Tá? No Mar Adriático, que é Itália, França, é aquele bolsão de água ali entre o... A parte da frente da bota da Itália e a bunda da França. Então é mais ou menos por ali, entendeu? A Itália entra com a bota e a França entra com a bunda. Que beleza. Isso, é um pé na bunda da França. Todo mundo quer dar um pé na bunda na França, isso não é novidade nenhuma. É, aí o que, que acontece com o Porco Rosso? O Marco Peugeot, né? O Porqueô, né? Ele é um. Ele era um autêntico piloto italiano de guerra, né? Aí, mais pra frente no filme, a gente descobre que ele perdeu os amigos numa batalha, inclusive um amigo que é muito importante para outra personagem que vai aparecer daqui a pouco aqui na lista dos personagens. Sim. Pra dois deles, né? E depois disso, ele sofreu uma maldição, por isso que eu pichei a maldição em vocês lá no aviso de spoiler, entendeu? Muito bem. De uma bruxa, né? Aí o porquê que a bruxa pichou a maldição de botar a cara de porco no Porco Rosso, ninguém sabe, nem ele direito. Não, ele sabe, mas não quer contar pra ninguém. Ninguém sabe por que que existe a maldição. Só que ele tem a maldição, só isso. Exato. Sem contar que, pelo que eu pude perceber, ele é um cara bastante reservado quando se trata dos assuntos pessoais. E ele realmente gosta muito do que faz. E uma coisa que eu não sei se você percebeu vendo o filme, que a maldição só fica ativa se tem alguém olhando pro porco. Porque quando ninguém tá olhando, ele vira gente normal. Você percebeu isso? Sim, principalmente naquela fase onde tá ele e a Fio. E a Fio. Um pouco. Quando a Fio tá dormindo, a cara do porco tá normal. Sim. Mas quem fez a voz do porco no Japão, Jorge? Lá no Japão, a voz original, né, a dublagem original dele, é de Shuichiro Moriyama. Esse ator de voz, ele fez outros personagens como o narrador em Ormugand, que esse daqui, inclusive, foi citado por muita gente que ouve o Animesphere e muita gente fala que é bom. Eu ainda não vi, mas né... Buer, de Gegege no Kitaro. Ok. Que eu nunca... assim, eu já ouvi falar do anime, mas ainda não tive a curiosidade de assistir. E o Walpur... Nem eu. E o Walpur Gis, de Astro Boy. Agora entra uma parte que eu sei já a resposta, mas foda-se, eu faço a pergunta assim mesmo. Quando? Ninguém, né? Marquem mais um, queridos ouvintes, na lista de animes velhos que o Jorge foge igual o Diabo da Cruz. Eu não fugi porque eu ainda não assisti só isso. Aham. Igual Ramnameia, igual Inuyasha, igual Astro Boy agora, igual... Qual é o outro? Era o... Caralho, do Gato Robô Maluco. Gato Robô Maluco? Você fala do... Gordo, gato, robô, alienígena. Vixe, tá bom, né? Gato azul, gordo, que é o desenho antigão, porra. Só que eu não lembro o cara do nome do filho da puta do... Depois, quando, do gato. Depois, quando se lembrar, você avisa. Quanto a Rama Meio... Agora eu vou ter que pesquisar, caralho. Puta que pariu, agora eu vou ter que pesquisar. Quanto a Rama Meio, eu só não coloquei ainda porque nem... E olha que eu sou beat da obra. Mas vamos lá. A voz brasileira do Porco Rosso é o nosso querido Paulo Celestino. Já deixo, inclusive, de bate... Doraemon, porra! Doraemon. Tá bom. Caralho. Doraemon, porra. É, Paulo... Sério? Eu já deixo... Paulo Celestino. Eu já deixo, o pedido já aberto para todos os dubladores que citaremos aqui, queremos eles aqui. O Paulo Celestino, entre outros personagens, emprestou a voz para Ibiki Morino, do Naruto Clássico e do Shippuden também. Uhum. O diretor do Cid dos Estados Unidos, de Arjuna, a Deusa do Tempo. Nunca ouvi falar. As artes de Arjuna são bem bonitas. Eu acho interessante. Que bom. Depois eu vou assistir e depois eu te falo qualquer coisa, tá, Nerdmaster? Ok. E o Sadasso de Hunter x Hunter, primeira adaptação. Ok, que não é o que faremos. Exato, nós faremos Hunter x Hunter de 2011. Que é o Sadasso? Que eu não lembro. Também não sei, eu não assisti. Mas vamos lá. Agora falaremos da Fio Piccolo. Ah tá, já sei que é sadaço e não vale nem a pena comentar ele, foda-se. Tá bom. Ah, mano, a Fio Piccolo, ela tá longe de ser... A Fio Piccolo, uma coisa que eu quero saber, a Fio Piccolo, ela é parente dos Namekuseis? Não. É Piccolo. Eu sei, mas é uma pura coincidência. E a piada não entrou, né? É claro. Não, né? Não, não entrou, porque não. Ela, não, ela é humana e o sobrenome é italiano, então... Tá aí. Duh. Agora ela entra sim no cheque, outro cheque da Ghibli, personagem feminina forte. Com certeza, cheque com honra. E personagem feminino que banca os machos? Com certeza absoluta. Aliás, as duas, não tem outra também que é feminina? E a mesma coisa, banca os machos igual, cara. As duas personagens. Aliás, vou te contar um negócio. O que tem de personagem feminina mandona nessa porra desse desenho não tá no gibi, se tá? Você acha que a Fio é daquelas que banca os machos, a próxima que a gente vai falar depois, ela coloca eles em seu devido lugar rapidinho. É, mas a Fio tem que puxar, ela puxou das avó. Ah, sem dúvida. Que é outro cheque da Ghibli, véia com cara de bruxa. E não basta uma, são três. Porra, né? Mas lá, quem fez a Fio? Mano. Quem é que afiou a Fio? E o maior legal do caso da Fio é que ela é mecânica e projetista de avião, cara. Pô, pra caralho. Quando você vai pensar uma mulher numa posição dessa nos anos 30? E novinha, né? Sim, com 17 anos de idade, cara. Bom, a voz original... Você é outro pedófilo filho de uma puta. Não, no caso dela, só espera um ano e tá tudo certo. A voz original da Fio no Japão é de Akemi Okamura. Entre outras personagens, ela é a voz original da Nami, de One Piece. Oh! Da Lindsay, de Pokémon X e Y. Oh! E da Kamehime, do anime Kamisama Hajime Mashita. Oh, eu não sei qual é esse. Esse daí, inclusive, foi já indicado algumas vezes pela própria Miki. Que bom. Antes de mais nada, e por que você achou que eu tinha esquecido, né? Não. One Piece quando... Ainda não vi, mas quando eu souber eu tinha vídeo. Meu filho, tá demorando pra gente ir pra Skype, hein, caralho? A gente tá acumulando milhas de viagem. Vai tomar no meio do cu as suas milhas, porra. Paga a passagem logo de uma vez, fela da puta. Bom, e... Tá, e quando Pokémon? Que nós precisamos fazer a próxima parte, com certeza, não iei. O Pokémon, não. O Pokémon, tu não fala no match, eu não sei pro Pokémon, não, safado. Em um hemisfério mais perto de você. Ah, tá. E a Kamehime, foda-se. Não fui eu que pedi essa, então não tô muito interessado. Vamos lá. A voz dela aqui no Brasil é da nossa querida Marli Bortoleto. Que, entre outras personagens, faz a Califa de One Piece. A Califa de One Piece? Califa. Califa! A do... de Alabasta. Então dá pra pegar, tá? Quando? De novo? Não sei. Tá. A Urdi, do anime Oh My Goddess. Oh My Godness. E quando? Não sei. E a Mamiko Yanagihara do anime Vampire Princess Miu. É bonito pra caralho. Quando? Precisamos fazer pra eu tirar esse estigma de fugir de anime antigo. Né? Mais um. Agora, lembra, Nerdmaster, que eu falei pra você de uma segunda mulher que é forte pra caralho e que coloca, inclusive... A Fio no bolso? Nós agora podemos... Oxi! Nós podemos falar dela agora, nossa querida Madame Gina. O negócio da Madame Gina é o seguinte: como todo bom anime estilo Segunda Guerra, tem que ter um beer night, né? Um bar, um clube, um pub, um trocas-bola, entendeu? Onde a galera vai, e onde vai a galera de todas as nações e onde não pode se brigar. Sim. Entendeu? Todo filme... Casablanca é isso, caso vocês não lembrem. O próprio nome Casablanca era o lugar onde as pessoas iam e que não podia brigar lá dentro, entendeu? Então sempre filme de guerra, anime de guerra e outras coisas de guerra tem um boteco desse. Aí o boteco desse é a casa lá da Madame Gina. E a Madame Gina, então, é a dona do Beer Night lá, do boteco, né? E é chonada no porquinho. Oxe, menina, como ela queria meter uma tomada naquele focinho. E vixe, não é de hoje. E não é de hoje, é de antes mesmo dele ter tomada na cara, né? Com certeza. Aí, mas como todo bom herói de anime, o filho da puta não percebe que a mulher tá querendo dar pra ele, porque é sempre assim, né? A mulher quer dar e o trouxa não percebe, né? E aí ela ficou assim até praticamente o final do desenho todo, né? Ô Nerdmaster, na verdade eu acho que o Porco Rosso sabe das intenções da Gina, só que ele dá uma de Lupin Sansei. Sabe que eu vou te provar que não? Deixa eu te provar que não. Depois, daqui a pouco a gente fala das cenas, eu te provo que ele não sabia. É porque assim, nesse ponto tem uma parte que ele recebe na cara, letra por letra, palavra por palavra, ô filho da puta, ela tá afim de você. Então, por isso que eu digo que ele não sabia. Bom, inclusive, né, mais uma mulher forte no elenco do Ghibli, check. Né? Ela que oferece santuário pra ambos, né, o lado da polícia e o lado dos piratas, né? Né? E também... Menino do céu! A voz dela lá no Japão é de Tokiko Kato. Além de cantar parte do tema do filme, ela só fez a Madame Gina e a narradora de Tiessa na Penguin Lolo no Bouken. Saúde! Porque assim, esse pessoal que tem pouco trabalho em dublagem normalmente é muito conhecido como ator ou até mesmo como cantor, como eu acredito no caso da Tokiko. Também acredito. E a voz brasileira da Madame Gina é a nossa querida Vanessa Alves, que fez emprestou vozes a personagens como Adélia Ketchum, vulgo mãe do Ash, em Pokémon. É a dona Ketchup. Essa aí. Exato. É a mãe do Mr. Mime. Também. Tama Saburo, de Saber Marionette J. Quando? New Yei, obrigado, mãe. E a Misato Katsuragi, de Evangelion. Falando em mulher forte porradeira, né? Não é? Não é? Mas é, não é? Com certeza, porra, Misatos. E pinguça. E desavergonhada em certo ponto, né, filha? Mas não é? Agora, lembra que eu falei que o caso do... o que você tinha citado do Porco Rosso, que afetaria uma pessoa no elenco, e eu disse que afetaria em duas? Pois muito bem, nós estamos agora falando do Senhor Piccolo. Ou Vovô Piccolo, do original. Eu esqueci de falar isso, que o personagem amigo do Marco lá, que morreu na batalha, foi o pai da Fio. O pai, aliás, não foi o pai da Fio, não, foi o pai da Gina. Foi o pai da Gina. Não é, não tem nada a ver com o seu Piccolo, não. O amigo do Marco era pai da Gina. Tá certo, então eu errei. Esse daqui, o senhor Piccolo, o vovô Piccolo, ele é o avô da Fio. Da Fio, é. Agora, a pergunta que não quer calar: com qual das véias que ele é casado? Nenhuma delas, porque uma delas é a mãe e as outras são irmãs dela. As três são a avó? Então, mas ele chama uma das duas de mamãe, eu não entendi até agora. Ah, então é bisavó, então foda-se. Tá. Era velha demais também, foda-se. Não? Tá. E assim, pensa num cara que manja pra caramba de engenharia de avião. Justamente. E é outro cheque da Ghibli, né? O malandro que sabe tudo dos Paranauê pra consertar as paradas, né? Sim, cheque com força, porque esse daí, ele é capaz de construir um avião vendado, né? Com certeza. Agora, a voz dele lá no Japão é de Sanchi Katsura. Ele pode ser conhecido por vários trabalhos como autor, mas em dublagem ele só fez esse. Ah, deve ser um Star Talent. Sim, aquele tipo ator convidado que a Ghibli normalmente pega. Também papelzinho pequeno, né? Só falou meia dúzia, então... É, ele falou mais no meio do começo pro meio do filme, depois você deu o papel pra Fio, né? Aham. Uhum. E a voz dele aqui no Brasil, nosso querido César Leitão. De anime que eu pude achar, ele fez o Grande Patriarca. Aquele Namekuseijin grandão, do Dragon Ball Z. Ah, porra, grandão você tá sendo bom, né? Aquela montanha que tem lá em Namekusei, é, quase, né? Quase um Jabba Namekuseijin, né? Né? E aí eu achei de outras animações, outros papéis que ele fez, como o Vovô Lu Pickles, dos Anjinhos. O Vovô Lu é mó barato, cara. E o Sr. Hyun, de Rei Arnold. Ou seja, ele é especialista em velho sem vergonha, né? Sim, mas no caso do Vovô Piccolo, no, ele não é sem vergonha, pelo menos não mostrou nesse filme. Ele é sem vergonha assim, porque ele toda hora falava, não toca nela. Porque ele sabe, ele tinha a mente da sem vergonha, assim, entendeu? Ele pode não agir sem vergonhamente, mas ele manjava da sem vergonha. Mas aí é experiência, né, filha? Mas, meu filho, você precisa ser sem vergonha pra manjar da sem vergonha. Não necessariamente, mas vamos lá. Bom, assim, eu vou inverter até a ordem do que eu coloquei aqui na pauta. Vamos para os antagonistas, porque eu não vejo... Meu, de verdade, eu não vejo vilões aqui em Porco Rosso, velho. Vilão é a guerra. Sim. Mas temos os antagonistas. Primeiro, esse que não tem nem nome, tanto que o nome do personagem é Chefe da Mama Ailto. Como não? O nome dele é Boss. É chefe. É chefe. Mas ele tem uma identidade secreta que você com certeza percebeu ao ver o desenho, que ele na verdade se chama Brutus. Sim. É igual o Brutus do Popeye. Tá igualzinho, putz grila, de verdade. E tão besta quanto, né? Né? Tão inteligente quanto. Só que aí ele coloca a ordem na casa, na base dos músculos, né? Até porque ele marca todo mundo. Igual o Brutus. Não, duh! Pois é. Como ele normalmente... acho que a parte que ele aparece mais é quando aparece o duelo, né? Não, ele apareceu logo no começo, que ele fez o sequestro lá das guriazinhas. Ele aparece o tempo todo. Sim, mas falas mesmo de verdade, foi só um pouco no começo. E agora, mais do meio pro final, quando acontece o duelo entre o Porco Rosso e o cara. É. E o cara que eu vou citar em seguida. É. A voz dele no Japão é de Tsunehiko Kamijo. A Sara, que não me escute. Ah, mas ele mijou mesmo, né? Então, pois é, né? Ele fez, entre outros personagens, o Titiaco, de A Viagem de Chihiro, que nós já fizemos episódio, inclusive nosso episódio 4. O chefe, Boss, de Kentauros no Densetsu, a lenda de Centauro. E o Gonza, de Princesa Mononoke. Pois, hein? Agora é uma coisa engraçada. Você sabe o que significa o nome da gangue Mama Ailto? Não. Mamãe Socorro. Ah! É bem a cara deles mesmo. Cara, a Ghibli nunca escolhe errado os nomes dos personagens. Puta que o pariu. Com certeza. E por fim, caralho, o cara que foi alvo de um duelo com o Porco Rosso, veio dos Estados Unidos, qualquer referência à Segunda Guerra Mundial é mera coincidência. Peraí, bebê, peraí. Tu falou do... Ah, não, sim. Do dublador brasileiro? A voz do chefe da Mama Ayuto, ele é o Muibo César Cury. Ah, tá. Único papel que ele fez de anime foi justamente o chefe da Mama Ayuto. Só que ele fez, entre outros personagens de outras animações, o prefeito Bobby White, do Doug. Lembra aquele As Aventuras do Homem-Aranha dos anos 90? Pois é, ele fez o Rei do Crime. Ah. Ele fez a voz do Rei do Crime. Ou seja, ele é especialista em fazer gordo picareta, porque o prefeito Bobby White é outro também, né? E o Dr. Sweet fez Apple Cheek do filme de 2002 de Tom e Jerry. Que é outro gordo picareta sem vergonha. Cara, ele é especialista em gordo picareta sem vergonha. Pois é. Não é? Agora sim. Agora sim. Fala do... Curte ou curtiu aí? É, agora nós vamos falar do cara que desafiou o Porco Rosso a uma batalha aérea, um duelo, e o nome dele é Donald Curtis. Ele é um aviador americano. Tem toda aquela cara de nariz em pé, né? E... cara de nojo. Sim. Na central de controle dele é a nojinho que manda. Ah, sem dúvida. E ele se apaixonou perdidamente pela Fio. Outro pedófilo. Fio, peraí. Só título de curiosidade. Bora acrescentar a palavra gado nesse filho da puta, porque ele se apaixonou por todas as mulheres do anime! Sim! Tá? Eu acho que esse daí foi escola pro Sanji, viu? Né? Porque o One Piece só veio em 99. Né? Mas ele antes aprendeu com o Brock. Não! Eu acho que ele é escola pro Brock também. Porque Pokémon começou em 98. Gadice em anime não é novidade. Sim, não é novidade, mas esse foi escola pros outros dois. Bom, seja. Além de ser gado profissional, ele é um exímio piloto, claro, no mesmo nível do Porco Rosso. Tanto que o duelo entre os dois só terminou do jeito que terminou, porque, né... porrada na beira da água. A voz original do Donald é o Aokio Otsuka. Ele fez, entre outras personagens, o Visashi de Shangri-La Frontier. Muita gente tem me feito a mesma pergunta que você faz para outros animes, Nerdmaster, como do... Então eu vou pegar a pergunta de todo mundo e dizer para você quando... No Yei, porque muita gente diz que Shangri-La Frontier é muito bom. Eu não sei dizer, porque eu nunca vi. Né? É bem provável que você assista só pra fazer coro pro pessoal. Ah, não digo nada. Yujiro Hama, do anime de collab de Hamabaki vs Kengan Ashura. Nunca ouvi falar de nada disso. É que assim, tem um anime chamado Baki. Inclusive ele... Baki o lutador? Sim, e o outro... chamado... ah. E um outro anime chamado Kengan Ashura. Esse anime em questão é uma collab feita entre os dois, fazendo... é como se faz... sabe aqueles animes de collab que teve... é tipo... do One Piece... One Piece encontra o Tokyo, que encontra o Dragon Ball, isso, por aí, isso, né? É na mesma vibe. Entendi. É o Luffy encontrando o Tokyo, que encontrou o Goku, e todo mundo comeu um lamen lá. Então... exatamente, você me entendeu. E a voz... ah, peraí, seguindo em frente, e ele fez a voz... ele faz, né? Que ainda tá perto de terminar a sétima temporada, né? De Boku no Hero Academia, ele é a voz do All For One. Que é só o fela da puta master de todos os tempos, caralho. Exatamente, é o fela da puta mor. E eu pergunto quando? E eu respondo, não sei. Tá bom. E a voz dele aqui no Brasil, nosso querido, queridíssimo Cassius Romero. Ele fez em... Tá bom, você gosta tanto dele, caça com ele, uai. Ele fez, entre outros personagens, o Hagen de Merak, de dos Cavaleiros do Zodíaco, o arco de Asgard. Ou seja, foda-se. Já passou por aqui, né, esse episódio. É, né, por isso que eu falei, foda-se. O Sakonde Urokodaki, de Kimetsu no Yaiba. Ô, oh, Tengu! Seu Urokodaki, Tengu dos Infernos. Ô, oh, mexe com o Tengu não, rapaz. Exato. E o árbitro do In the Land of Liadale. Esse anime é foda pra caralho, eu gosto muito. Que bom. E agora vamos à trama que se situa no... em meados ali do... Deixa eu só marcar, antes de eu terminar, da gente terminar de falar do Donaldo lá, só marcar mais um cheque no... É, bandido principal da história ter um bigodinho escroto? Sim! Pode colocar como check. É outro check. Da Ghibli, né? Não é outro da Ghibli? Bandido principal da história tem um bigodinho escroto? Com então, certeza pronto, tá que esse check foi garantido com sucesso e ainda... Aliás, vamos falar já mais alguns outros Ghibli checks, facts que tem, sim, né? Cena da comida, que a galera comeu um espagatão, sim, legal, gostosão, né? Na hora check. De montar o avião... É, traquitanas e parafernalhas, porque o que tinha, eu vou te contar, eu não tô de sacanagem não, cara, eu só vi a quantidade maior de avião maluco na porra da esquadrilha abutre lá, tá? Porque caralho, o que tinha de avião maluco e... nessa porra, nesse anime, sim, tá? Sim, mas caceta. O lugar que tinha mais gente com questão de parafernalhas eletrônicas, a gente, foi um dos últimos Ghiblis que a gente fez, eu não tô lembrando qual foi agora, mas depois eu coloco no post. E, mano, sem zoeira, você entra numa oficina pra mandar consertar seu avião e só tem um homem na oficina inteira, o resto é feito e por não mulheres. Fez falta! E não fez falta! E me deixou orgulhoso esse Ghibli, viu? Porque mostrar uma oficina cheia de mulheres que fizeram trabalho melhor do que qualquer homem no meio dos anos 90, velho. É, mas tu percebeu que o porco foi meio, pô, foi freio chauvinista, hein? Mas foi. Não, foi mesmo. Ele foi muito chauvinista. Ah, foi, né? Tá bom. Mas essa parte me deixou feliz da vida. Mas enfim, voltando ao começo. Cara, anos 30, pós-guerra, pós-primeira guerra, né? Entre guerras. É. Entre guerras, tá? Entre a primeira e a segunda. Sim, é o pós-primeira guerra, né? Aham. Uhum. Aliás, outro checket, né? Design de máquinas maravilhosas da Ghibli, né? Sim. Porque puta que pariu... O design do primeiro avião, do Porco Rosso, e puta que pariu, em dobro, o design do segundo, então, né? Então, puta que pariu, o design do primeiro, o design do segundo, puta que pariu de novo, né? Cara, tu percebeu que o motor do primeiro avião tinha um sorriso? Sim, percebi. E você percebeu que o motor do segundo avião tinha um sorriso de boca aberta maior ainda? E eu não sei se você percebeu que na testa do motor do segundo... Ele tava escrito Ghibli. Tava. E você percebeu que no motor do Pai D'Égua não era um sorriso, era uma cara assim de... Sim, é sempre assim. Não é? É quase a... Cara, Ghibli... Os detalhes que a Ghibli coloca nos desenhos dele... Puta que o pariu. Uma dica, uma curiosidade. Por que que nessa época quase todos os aviões são biplanos? Pois é. Você sabe? Não, não sei. Acontece que eu não sei se você percebeu que os aviões tinham que ser fabricados com madeira e lona. Sim. Não eram aviões de metal. Sim. Não tinha metal no avião. O único metal do avião era em dois lugares: o tanque de combustível e o motor. As armas e o motor. Sim, em alguns lugares. E justamente por causa do motor, por ele ser um bicho pesado para um caralho, pro avião poder voar. E aqui vai um pouquinho, queridos ouvintes de Nerdmaster Vestibular 2024. Oh, yeah. O que faz um avião voar é a diferença de pressão que ocorre quando os ventos batem nas asas. A curvatura da parte de cima da asa de um avião faz com que o vento corra mais rápido por cima do que por baixo, fazendo com que exista uma pressão atmosférica que empurra o avião para cima. Então é a asa do avião que faz o avião voar. Sim. Tá? É por isso que, inclusive, planador voa, mesmo não tendo motor. Até aí, beleza? Todo mundo tá acompanhando? Legal. Só que na década de 30, 40, que é onde passa essa porra desse filme, a porra dos motores, que era a única coisa de metal, fora o tanque de combustível e as armas no avião, eram tão pesados que se o avião não tivesse pelo menos dois conjuntos de asas para manter a propulsão, para manter a estabilidade de pressão atmosférica, o avião não decolava. Então, mas aí é que entra a curiosidade ainda maior que eu tenho. Tudo bem, a maioria dos aviões são biplanos, mas o do Porco Rosso e o do Donald Curtis não são. Não, aí que tá. O avião do Donald é biplano, sim, senhor. O do Donald é biplano, sim, senhor. O primeiro do Porco Rosso é biplano. O segundo do Porco Rosso não é, mas aí é porque é design novo feito pela guria. Sim. E você pode perceber que para ele poder voar, as asas, a envergadura das asas desse avião era quase o dobro da envergadura dos outros aviões. Sim. Então ele tinha mais asa do que tinha no... Era a mesma quantidade de asa, só com menos asa, vamos assim dizer. Menos quantidade, mais largura. Era mais comprimento e menos quantidade. Ixo. Interessante isso. Gostou? Muito. Nerdmaster é cultura. Ainda bem, né? Porque, né? Alguém tinha que ser cultura nessa bosta. Mano, mas assim, a história é levada de uma maneira tão leve, mas tão leve, que você não vê o tempo passar. É uma hora e meia de filme que parece que passou 15 minutos. Cara, e voltando a falar dos designers da Ghibli, cara, como eu amo essa porra de design de motor em cima da asa, motor na lateral da asa, motor pra trás em vez de ser um motor pra frente. Cara, eu amo tanto esses designs biruta. O único avião, vamos assim dizer, com design parecido com o avião que a gente tá acostumado, com a hélice na frente e tal e coisa, era o do Douglas. Inclusive os biplanos que foram utilizados pra guerra. Sim, mas a maioria era do tipo que o motor tá em cima, apontando pra frente. O dos irmão Metralha lá, dos Piratas do Céu, era engraçado que tinha dois. Tinha um pra frente e um pra trás. Sim. Mais esquadrilha butre que isso, impossível, com né? Com certeza. E o legal é que a maior... Agora dá uma pausa aí, pausa. Vai lá no Telegram, no teu Telegram particular. Eu já rapidinho. Vi, eu abri. É biplano, tô falando. Sim, sim. Inclusive um biplano... E a cara de triste do motor dele fazendo rum. O legal é que... Enquanto que o motor do Porco Rosso é... O legal é que tem um puta do... Ele é um... Eu uso formato anguloso pra caramba. Da hora. Sem contar que... É pra mostrar que é o avião do bandido, né? Mano, e... Voltando agora. E o legal é que o avião do Porco Rosso, seja na primeira ou seja na segunda, me remete muito, mas muito, mas... Muito. Mesmo ao o avião do Capitão Boeing. Ora, muito. Eu diria até mais, o capitão da Esquadrilha Parafuso. Sim, sem dúvida. Muito, muito, muito. Mano, aquele... é, basicamente, vocês ouvintes, se vocês não assistiram até agora, tomem vergonha na sua cara pra assistir, mas... É porque vocês são novinhos, não, tadinho dessas crianças, que eles são novinhos, que eles têm que tomar vergonha na cara, tem também. Então, né? Vamos lá. Mas isso, novinho, tadinho. Então, meu, pensa numa época, num lugar que é factível de existir, né, porque é o Golfo ali onde fica o sul da França e o sul da Itália. Sudoeste da Itália. Leste da Itália e sul da França. Sudeste da França, sudoeste da Itália. Por aí. Meu, ali no Adriático. Cara, vários aviões, se não todos, anfíbios que podem pousar na água. Inclusive é o motivo de orgulho dele de todos os aviões serem hidroaviões, né? E não só aviões. Isso mostra o quanto que o espaço naquela época para pistas de pouso e decolagem eram... Não existia. Eram escassos. Então, cara, tipo, eles utilizavam o mar para decolar e pousar, cara. Ainda mais o caso do Porco Rosso, que ele tinha... A casa dele ficava dentro de uma ilha que tinha um buraco por baixo de uma montanha. Casa é bondade no seu coração. Aquilo ali era pôr no esconderijo, né? Que todo mundo achou depois, por isso que eu falei casa. É, o esconderijo que todo mundo sabia onde era. Pois é. E aí você vê como que o Porco Rosso, ele passou de herói da guerra a mercenário. É que foi depois da maldição. Não, porque assim, mesmo com a maldição pichada pela bruxa, cara, ninguém se importou de ver o cara com cara de porco. Ao contrário, mulher até acha, olha o porquinho, que porquinho bonitinho. Exato, mulherada caindo em cima. E, meu... Outra curiosidade. Você percebeu que perto da cabine do Porco Rosso tem uma hélicezinha? Sim. Você sabe pra que serve? Não. Aquilo ali, na verdade, é um catavento, é um medidor de velocidade. Tá de brincadeira com a minha cara. É, porque quando o avião tá voando, é o vento naquela porrinha... que mexe o conta-giros e o medidor de velocidade do avião. Mano, isso daí é muito professor Pardal, hein, velho? Porra, eu tive que estudar. Meu filho, é o meu segundo Ghibli favorito de todos os tempos. Eu estudei tudo desta merda. É, não é à toa que você veio com muito uma pauta que é o dobro da minha, né? Vamos lá. Né? E, caras... Que, aliás, vou te contar, o que que foi que me vendeu, vamos assim dizer, o que que fez o Porco Rosso pular pro top 2 dos meus Ghiblis, cara? Foi os designs dos aviões, cara, principalmente dois. Os dois do Porco Rosso, que eu vou contar como um só, tá? Porque, beleza. Mark 1 e Mark 2. Né, Mark 1, Mark 2, exato. E a porra da fortaleza voadora dos irmãos Metralha. Sim, lá da porra dos piratas. Cara. Aquele avião é feio para um caralho, mas é tão feio que fica bonito. Sim, é o feio que dá a volta. Né? Aquilo ali é esquadrilha abutre de cabo a rabo. Só cara. Faltou o pombo passando do lado. Só faltou o pombo passando e um cachorro latindo, porque só isso que ficou faltando também. É, né? Mas, mano, assim, é isso. Falando na esquadrilha parafuso aí, na esquadrilha abutre dos piratas do espaço, vamos lá, Ailton. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu nunca vi um grupo de reféns mais colaborativo que as garotas. As menininhas! Mano! Não, é os piratas catando a guria no avião delas, né? Tá, né? Ah, vocês são bandidos? Somos. Pô, que legal, vocês são os piratas do céu? Menina esperta, viu? Pode entrar. É, somos reféns! É, vocês são reféns, parabéns. Puta que pariu, e do mesmo cara. Jeito que entraram, saíram do avião dos caras. Né? E é outro Shaq Ghibli, né? Criança metida esperta, né? Não, mas essas daí são mesmo. Essa aí é criança espertalhona, é. Né? É a porra do outro cheque da Ghibli, né? Outro cheque da Ghibli é trilha sonora maravilhosa, né? Maravilinda! Puta que pariu, que trilha sonora é essa? E outra coisa, a animação de Porco Rosso envelheceu muito bem, graças a Deus. Que cada... Envelheceu? Nem senti envelhecimento nela. Mano, cada tirada, cada pin-up linda. Mano do céu, velho. E menino, quando a rapá canta... É, penso que a rapá canta em francês, filhão. É, filhão, porque afinal de contas lá é meio francês, meio italiano, né, filhão? Ali no na meiuca, né? Né, filhão? Nossa senhora, mas assim, se você pegar ali dos anos 30, realmente aquela música que ela cantou é uma das que realmente fazia sucesso na época. A pesquisa... Mas o que teve de gente naquele clube que ficou molhadinho? Inclusive, quem assistiu ele todinho? Também. Mas, cara, o que eu também tiro o chapéu no caso de Porco Rosso foi a pesquisa histórica do Hayao Miyazaki. Cara, mano do céu, cada coisa que você pode achar que aconteceu de verdade entre as guerras mundiais, cara. É, fora o fato da maldição da cara de porco. Não, né? aí é o jeito do Miyazaki botar magia onde não cabe magia, né? Então, mas é aí que, assim, se você levar em consideração que todo o filme do Ghibli tem um quê de magia em menor ou maior nível? Menos o Colina Cocorico? Check, né? Né, que o Colina Cocorico tem zero magia. Mas tem bichos... fantásticos, o que conta que dá no mesmo. O Colina Cocorico tem bicho fantástico aonde, ô filho de uma puta? Ah, eu devo estar me confundindo, bosta. Colina Cocorico é aquele dos guri que tem que salvar o prédio dele. Ah, do navio, né? Do navio, né? É, dos guri que achava que tava fazendo isso. Sim, é. No caso da Colina Cocorico, realmente não tem magia. É. Não, é zero magia, mas é mágico do mesmo jeito. De certa maneira, né? Vamos lá. Cara, é tanta coisa na minha cabeça que tá uma bosta, velho. Mas vamos lá, desculpa. Desculpa aí, ouvintes. Mas assim... Tá bom. É, mano, foi uma história que me pegou fácil. Não é porque foi o Nerdmaster que me indicou, não, porque eu não vou jogar essa sardinha toda pro lado do Nerdmaster. Inclusive... Filha da puta. Inclusive... publicamente aqui no episódio. Obrigado, Nerdmaster. De nada, bebê. Eu também te amo. Porque foi um filme que deu gosto de assistir e a gente entende o porquê é o seu segundo filme, o seu segundo Ghibli favorito de todos os tempos. Agora vamos lá. Estamos chegando nos finalmente já? Sim, tamo, sim. Né? Então, vou jogar aqui agora na conversa. Eu já dei aviso de spoiler, então foda-se se você não viu. Tá. Por isso que o aviso de spoiler vem antes da leitura dos dubladores, né? Porque com certeza sempre vem spoiler, mas né, vamos lá. Então tá, foda-se. Agora eu pergunto, Jorge, pra você, e só pra você, quero vossa pergunta. Ele quebrou a maldição? Cara, me pareceu no final do filme. Né? E você sabe o que quebrou a maldição dele? O beijo da Fio? O beijo da Fio na boca dele. Foi aquele selinho, aquela bitoquinha no finalzinho. Tava precisando. É porque você sabe que as maldições só terminam com um beijo do amor verdadeiro. Pois é, e foi algo que nem o Porco Rosso tava esperando, né? Porra, ele tomou inclusive uma lapada de asa na cara depois. Pois é. E, meu, a história foi conduzida de uma maneira assim tão singela, mas ainda assim tão foda, que dá até vontade de assistir de novo. E eu assisti 3 vezes só hoje pra rever essa cena, tá? E não aparece. Dá-se a entender que ele quebrou a maldição, pegou a Gina e fugiu? Dá. Porque a gente depois vê o prólogo da conversa, é só a Fio. Sim. Que a Fio assumiu a loja do Piccolo, que a Fio, inclusive, agora faz avião a jato, tal e coisa, tal. E que a Dona Gina sumiu e que o Porco Rosso sumiu também. Então, entenda você o que você quiser. Exatamente. Bom, finalizando o podcast, já entrando nas considerações finais, Nerdmaster, vamos às notas e por que a sua nota é 10? É porque minha nota é 10, porque esse é o segundo Ghibli que eu mais amo na história do mundo. Por isso que eu já sabia qual que era a sua nota. Eu só quis ajustar. E até agora ainda não tem um que ocupou esse lugar. Castelo do Hall tá lá na primeira, Porco Rosso na segunda, era Chihiro na terceira, e a Chihiro perdeu pra Cocorico. Fazer o quê, né? Acontece. Não, mas Cocorico é foda pra caralho, velho. Puta que pariu. Né? E tu, Jorge, por que que a tua nota 10 é 10? Sim, né? Não tem como dar outra nota, velho. Eu falei pelo episódio inteiro e assim, eu tenho a honra de dizer que Porco Rosso entrou também pro meu top 3 e também no segundo lugar. Então qual é o seu top 3? Agora eu tô curioso. Qual é o seu top 3 atualmente, Jorginho? O meu top 3 do Ghibli, isso porque eu ainda não assisti todos, mas o meu top 3 tá Ponyo. Olha, Ponyo é bom, hein? Porco Rosso agora. Aham. Uhum. E o Castelo Animado. Ui, a gente tem gostos parecidos, viu? Parabéns, viu, Jorginho? Gostei muito de seus Tirando o top 1, que é necessariamente diferente, porque puta que pariu, Ponyo me pegou de jeito. Que bom, não, concordo. Se tivesse num top 5, o Ponyo tava lá. É, top 5, o seu top 1 também tava lá, entre o quarto e o quinto lugar. Olha, viu? Se eu fosse botar um top 5 agora, eu diria Castelo Animado, Porco Rosso, o Cocorico, né? Uhum. Óbvio. Apesar de tecnicamente ele não ser Ghibli, né? Mas tudo bem. O Cagliostro, porque eu amo Lupin. Sim. Né? E Chihiro. O meu top 5 acaba sendo Ponyo, o Porco Rosso, o terceiro que você falou até agora há pouco, eu esqueci. Castelo Animado. Que minha cabeça tá uma bosta. Uhum. Aí vem o quarto lugar com Marnie, bom. E o quinto lugar com o Tartaruga Vermelha. Cara, nunca vi Tartaruga Vermelha. Pra mim disseram que não tem nem fala essa porra desse desenho. Realmente não tem. Ele assim, é mais imagens. Mas, meu, é lindo. A gente fez o episódio na época que ele tava candidato ao Oscar. Mano, é lindo. Eu vou tentar dar uma chance, cara, mas eu tenho tanta preguiça de desenho mudo. Na verdade, se você pegar, assim, não é que ele é mudo totalmente. Ele tem algumas falinhas. Mas ele é mais trilha sonora e imagens lindas. E ele é uma coprodução Ghibli. Ou seja, ele não é um Ghibli por inteiro. Ah, tá bom. Que seja. Então, encerrou? Encerrando por aqui. Agradecemos vocês por terem ouvido o nosso episódio até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Matane! Bye, bye! Ichimai nokotta shashin wo goran yo hige zura no otoko wa. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue, e toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Esfera na Twitch, assinando a subscrição.